Fórmula 1 Fica Bravo, apenas para informação, tráfego 2 horas a 5 milhas, prosseguindo no corredor forte, com a Alfa 34, a 1.600 pés. Tranquilo, Papa Mike, livre ascensão nível 09. Livre 095, Papa Mike, Tiago. A 3804, um solo de 20, direita 121, décimo 9. A direita 219. Salvador, bom dia, tanto 3804, visão. 3804, prossegue de Alfa Juliette para o 03 no principal. Alfa Juliette para o 03 para a principal, tanto 3804. 4076, bom dia, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altimetrando no 02. Critério do comandante, coordeno com a equipe de Corsal, te considero. Coordeno com a equipe de solo, me chame quando pro táxi. Náutica Zulu, vento 150 graus com 9 nós, reporte fora do solo. 2012, deu ajuste. Autorizado. Patango Whisky, Papo Mike, forma estimado para pouso em Garanhuns e através de Aracaju. Através de Aracaju, altura 520. E o pouso em Garanhuns, ao 1.615. Copiado. Coordenação com o pessoal de solo, obrigado. Número 2. O azul ao lado do senhor no 9 já havia solicitado push. Qual push está sendo feito com a manobra do, da infraero? Você vai seguir como número 2 no sequenciamento, ok? Número 2, obrigado. Estabilizado, meia LS, 3216. 3216, completa final, torre 118, décimo 95. 1895, obrigado. Goma 754, desça para 2, meu pé, autorizado a final do procedimento LS, X-Way, repórter estabilizado. 2 Gilberto, com 12, repórter estabilizado, 754. Sente, a taxa de luva prosseguir com Proa Sul. Sente, aciona 0110, ok? Aciona 0110, vai aguardar para cruzar o campo, eu tenho uma reposição já na aproximação, passando o marcador externo, vai cruzar a retaguarda do tráfego, ok? Vai aguardar para cruzar a retaguarda do tráfego, a taxa de luva. 3216, Torre. Opa, tá na sua escuta, visual baixei, travou. Gente, apenas informa o tráfego no setor norte, é um helicóptero tipo Bravo Hotel 06, a 500 pés, tentei perigo a aproximação, ok? Tem pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-40 graus com 7 nós, o ajuste 1-0, 1-2, tá 3-2 no meio. Afirmativo, sem problemas, livre pouso na 1-0, tá 3-2 no meio. Atenta a pista molhada, tá 3-2 no meio. Gente, grato. O Hotel Chazulu vai cruzar Itaguada, é boi da TAM, tenta ter turbulência, ok? O Hotel Chazulu aguardando para transferência. Cliente da esteira na retaguarda do mesmo Hotel Chazulu. Para o nível 060 na chegada à margem. Ajuste de altimetria no 0 no 2. Então. Estabilizando aí, Alessio, igual 1-7-5-4. Completa final, torre 1-8-9-5. Completa torre 118-3 ou meia? 1-8-9-5. 18-9-5, confere? Confere. Obrigado. Ao sul mesmo, sem interferir com o eixo da 1-0, fechando o controle, 1-2-0-8, de regresso. Camarão 08, atrás do Cadulô. Tá 3216, solo aos 27, direito, 1219, bom dia. 219, boa. Torre Solteiro Politano Salvador, 1754 da Gol, na aproximação estabilizada, com a pista vista. 1754, bom dia, bem-vindo a Salvador, ajuste 10012, o vento é de 130 graus, 09 nós, tem livre pouso, pista 10, tenta a pista molhada. Obrigado, amigo, livre pouso na 10, igual 1754. Salvador, Buenas, 132, 16, livre pouso. 132 e 16, prossegue via Alfa, vai me chamar antes do Juliette. Alfa, sua Juliette, tá 32 no meio. Então, 3144, controle Salvador, identificação, desço para o nível 070 na chegada máxima. Ajuste de altímetro no 0 no 2. 070-0-1-2-3-4-4. Azul 4076, desça para 2 mil pés, está autorizado a final do procedimento de LSX-Way. Reporte estabilizado. 2 mil, só confirma o ajuste, por favor. Altímetro permanece no 0, 1, 2. 1, 2, obrigado. Reportagem. O Xanai 6330, reautorizado 3 mil pés, altímetro 1, 0, 1, 2. 3 mil pés, ajustando 1012, 6330. Salvador, o azul 4413. Prossiga. Intenção da empresa e parece que uma frente melhora. Nós temos autorização para Miguel e gostaria de saber se não tem autorização. Nós liberamos o embarque. O seu plano das 14h17 vem daqui a em 45 minutos, né? Contando das 17. A autorização permanece. Me chama quando puxa. Muito grato. da Juliette Thunder 2, 16. Ingressa via Juliette para o 01, a qual a posição sua, Thunder 2, 16. Juliette do 01, Thunder 2, 16. Bruno Piston, 150 da Gol. Afirmativo, Saulo aos 3-1, chamo o Saulo agora, 1-2-1, decimal 9, bom dia. 2-1-9, bom dia, bom final de semana. Saulo, Gol, 1-7-5-4, livrando. 1-7-5-4, prossegue via Alfa, vai manter posição antes da Juliette. Aí a posição da Juliette. Solo azul 9965 para o Frank, 56, 4 a bordo, 4 horas e meia, tem número de garantia. 164, confirma. 64 apenas, com 4 horas e meia de autonomia, tem número de garantia. Índia Alfa, ponto de espera 118, decimal 95, altímetro 1012. Quando no ponto de espera? Torre, 118.95. 118.95, quando pronto, via Índia Alfa, altíssima permissão. Gol 1754, vai manter a posição antes da Juliette? Só vou confirmar o seu gate aqui, por gentileza. Ah, então tá bom. Ficou no meia dúzia, acho que dá pra entrar. Eu tô sem, só um minuto que eu vou confirmar aqui. Obrigado. Chat 54 foi reposicionado pro meia dúzia, prossegue via Juliette com cautela. Cautela Juliette, meia dúzia, obrigado. Espera, pronto. Azul 9965, prioridade linhada e decolar, pistão a zero, vento 1-0 graus com 11 nós. Também decola no zero, 65. Dia 2012, também, de costa. Estabilizou, 4076. Azul 4076, chame Torre Salvador em 1-895. 895, obrigado. Oxener 6330, desça para 2000, livre LS X-Ray. 2000, autorizado LS X-Ray, 6330. Bom dia, azul 4076, tá a 2 milhas do marcador estabilizado. Bom negativa, azul 4076, ajuste ao 1012, aguardando a pista livre, com aproximação, aguardando a pista livre. Estamos confirmando, já está baixado e travado? Confirmo, baixou e travou. Ativo, apenas aguardando a decolagem do tráfego da companhia, será autorizado o pouso, ok? O azul 4076. Ok, aguardando, 4076. Seja autonomia. 36 a bordo, 36? Afirmo, 36. Ninguém quer ir embora de Salvador, né? Índia Alfa, ponto de espera 118, decimal 95, altímetro 1012. 1012, Índia Alfa, 118,95. É o festival de verão. Pois é. O 4076, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus com 1-2 nós, atento à pista molhada. Ok, livre pouso 4076. Azul 9965, decolado 36, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 9965. 9965, submanter nível 340, saída da Elba. 340 da EL, saída 9965. É 330 estabilizado no X-ray. Chile 6330, torre 1 no 895. 295, 330. Salvador, Oxinar 6330, bom dia. 6330, bom dia, continua a aproximação, número 2, para pouso, ajuste 1-0, 1-2. Ok, ajuste 1-12, 6330. Zulu? Espera, agora 044. Matei ponte, agora 044. Espera, agora 076 no solo, os 39, direito 121, decimal 9. Na 6330, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus com 10 nós, ajuste 1012, cheque o trem. Autorizado pouso 1-0, trem está baixado e travado, 6330. Salvador, boa tarde, azul 4076, livrou. Pushback acionamento no portão 4, Oxandé 6213. Obrigado, puxa acionamento, chame táxi 6213. Utilizado 6213. Solo, é o azul 4076. Azul 4076, prossegue alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette. 44, a linha se mantém, cabeceira 190. Se mantém 190, agora 044. Azul 9965, desvio à direita. Livre de desvio, sul 9965. Sul 941, identifique, chegada Mari, desvio 050. M330 no solo 41 direito 121 decimal 9. Direita 219, 6330. No través do 8 vai ficar, através do 612 vai ficar atento ao solo homem que vai ingressar o senhor até o 09. Gente, através do 6. Solo Salvador, acho que não é 6330, bom dia. Oxa, 6330, bom dia, prossegue via Alfa, vai manter antes da Juliette. Alfa, vai manter antes da Juliette, 6330. 117. 104 com 10. 9-4-1. Confirme, só. Oi, eu vou 9-4-1, tá na entrada, hein? Confirme, tá? Chovendo, tá molhado, Salvador? Como é que a pista molhada, porém a chuva não chove sobre o campo, apenas sobre o setor noroeste. Quem não chove sobre o campo no momento, tem uma CB no setor noroeste, tem trovoada e raios, e a pista permanece molhada. Azul 9965, coordenado com o centro, Bordesio, pode voar, bridge, chame agora em 13325, alterna 251. 3325, 251, muito obrigado, boa tarde. Oi, então, o Torre, o TAM 3144, passou externo, vai ser travado. Na 3144, ajuste 10 no 2, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus com 10 nós. Vento, ativo pouso. Pô no 044, decolado 243, controle 120, decimal 8. Pegou no 044? 1208, agora com controle, decolado 243, boa viagem. 208, até mais. Controle de Salvador, muito boa tarde, muito bom dia ainda, voo no 044, decolou na Puca. 044, sube, mantenha 390, saída Puca. Então 390 na Puca, 44. Pode voar Aracaju, voo no 044? Negativo, mantenha saída, pode voar Puca. Voa no Puca então, 44. 3144. Prossiga 3144. Livre pouso? Livre pouso, 1-0, vento 100 graus com 10 nós. Sim, livre pouso, tá 3144. Dá uma olhada, tá 3144, ok? Sim. Aqui o Oxanã 6213, BOB 126. Negativo, mantenha chegado no 941. 941, tá na mesa. Na 213, entendi 126, borda. Alternativa autonomia, por favor. Alterna Guarulhos com 3 horas e 40. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca 1012. Gente, Alfa 1895 com 1012. O pessoal só quer ir embora de Salvador de Avianca. Desculpa, não entendi. O pessoal só quer ir embora de Salvador de Avianca. Ah, é verdade, está mais barata. Melhor serviço. Com certeza. É melhor também. 170, posição final, azul 41 no terreno. Convoy. Tá bom. 3 mil de visibilidade, chuva forte. Azul 41 no foi direto, Mike Drop 36, 26. O que tá fazendo aí, espera aí, Maribol, 941? Poderia ser ITAP? Mar e Itap, para o Bombado Matona. Pode ser então, pode ficar em Mari e deixa o nível 050 no Aquaton. 050 no Bombado Matona, tá certo. Ah, 213, pode ficar a próxima. É 213, cruzado em área, decolar, pistão no zero, vento 090 graus com 10 nós. A linha aí decola, pistão no zero, 6213. 0. Confirma o 10 padrão. O 1041, a última informação que temos da torre, o Salvador opera sobre heavy voo de momento, 700 pés de teto, 3 mil de visibilidade, chuva forte. Confirme, perdão. Salvador, hotel Sousa Lula, já visual para o local de pouso. Ok, frequência livre, hotel Sousa Lula. Salvador, igual 947, no ar, com boa velocidade. 941, informe quando pronto para prosseguir. 041, confirme intenção, vai pousar, vai prosseguir para pouso, vai fazer uma espera até melhorar o campo. Dael Leda Bridge, onde interceptor Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, 13, 5431 é o código transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. O da 3605, autorizado 360 para São Paulo, decola pista no zero, saída da El, Leda, pós voa bridge, transponder 5431, controle 120, decimal 8, confirme após bridge, Aperzulu, Onomeia, Belo Horizonte. Aperzulu, Onomeia, Bravo, tá Zulu, Trivi, afirmo. Gente, obrigado, tá 3605. 1-2-6-8-5. 268, é isso? 2685. 85, valeu.